Tema 3-0, reduza para 2209. Bono 096, reduza para 2209. 2209, gol 1096. Alfa Romeo Juliette, Juliette Delta, autorizada a Lima Y no zero. A Lima tem 1 no zero, Alfa Romeo Juliette, Juliette Delta. Meia dois, direito no 219, solo 53. 219, boa, 362. Solo, Salvador, são 3662, boa noite. São 3662, boa noite, autorizando o táxi via Alfa Juliette, portão 3, pátio 1. Alfa Juliette, portão 3, pátio 1, 3662. Agove, aguarde, parceria da 9800. Oh, eu agradeço. 20 graus, 1-2 nós, o ajuste do altímetro é 1-0-2-0. 1-0-2-0, 60 colagem, Papa Romeu de 10, 10 graus. No 096, informa o tráfego que o precede 10 horas, 7 milhas, rumo nordeste, mantém nível 050, tipo um Airbus 330-200. Sim, estamos reduzindo o máximo aqui, voo no 096. Passarei 9800, autorizado, pro de Dagove. Muito obrigado, direto da Gov da presente 9800. 55, controle no 208. 208, 17 Delta. Controle Salvador, Papa Romeu, Juliette, 17 Delta, boa noite. Papa Romeu, Juliette, Juliette Delta, contato radar, suba via saída Puca para nível 350. Via Boca 350, 170. No 096, desça via chegada para 3.000 pés, que é legal no 03. 3.000 pés, via chegada, 1020 no altímetro, gol 1090, obrigado. O Xena 63, 10 dessa via para o nível 050. 1096, vetoração para sequenciamento, mantenha presente proa, o limite é o localizador. Vai manter a proa, o limite é o localizador, voo no 096. Zero 96, desça para 2.000 pés. 2.000 pés, voo 1090. Planeamento 310, vetoração para sequenciamento, manter presente pro limite localizador, desça para 3.000 pés, QNH no 020. 3.000, mantendo a pro limite aloca, Voo 2043 para o estacionamento 07. Voo 2043 096, corre direita para o 060 e possível iniciar redução 180 nós, autorizado. Final ILS X-Ray, pista 1-0. Direita para o 060, reduzindo, voo no 090. Autorizado, ILS X-Ray. NM 310, lista para 2.000 pés. Salve, I'm the long laser, the robot 084. Robot 084, contact Tower to Tower, 1-8-9-5. Boa noite. Boa noite. Plus 084. Traffic in sight. Clear to land runway 10. The wind is 120 degrees, 105 knots, and altimeter is heading 1020. Número 310, convém direita para 060, autorizado final e ele é X-Ray, pistão no 0, reporte estabilizado no localizador. 060 pela direita, ele é autorizado, reporte estará no norte. Pegou 109, estabilizou, reduzido. 096, chame a torre Salvador em 1-8, decimal 95. 1895, boa noite. Vou 90-1090, obrigado. Boa noite. Para o saque do voo 2043.190 a bordo. 3, 4 horas de autonomia, alterna galeão. É, Duna, checa Duna. Duna 096, continue a aproximação, aguardando que está ali. Aguardando. 0202. 95.0, voo 2043. Papa Romeu, Juliette, Juliette Delta, chama Centro Recife, 126, decimal 85, alterne 125, decimal 45. 126, 125, Juliette, Juliette Delta. Acelera 9200, confirme a razão de subida? Ah, no momento, senhor, está entregando 700 pés, aumentando a 800 pés. Salvador, boa noite, voo 2043, você espera dono zero. Canero 63 dono zero no lock. Canero 63 dono zero, reduza para a velocidade de aproximação, chama a torre Salvador em 1 no 8, decimal 95. Reduzindo, 1895 a 12, Canero 63 dono zero, vai. Salvador, Oceanero 6310, stabilizado, next right, on the left. 084, on the ground at 03, next right, 121, next right, 129, are you? Bom dia. Hmm? Bom dia, estou ligado, Europa 0814. Roger, 121, 129. Salvador, Oceanero 6310, estabilizado, LRQ3, da 1-0. Oceanero 6310, continua a aproximação, aguardando o estalido. Aguardando o estalido, 6310. Runway, located. Europa 084, approve the taxi via taxi Alpha and Juliet Gate 1-1. Alpha, Juliet Gate 1-1, Europa 084. Florido 9800, chama Centro Recife, 125, decimal 1, alterne, 133, decimal 95. No 096, direito no 219, solo 06. Boa noite, 09. Confirme? 3219, senhor. Eu vou 1097. Certo. Solo Salvador, 1096 agora. 1096, táxi autorizado via taxi Alfa Juliette, portão 09. Alfa Juliette, 09, boa noite. 0, Xenemia 310, autorizado pouso, pistão 10. Vento 130 graus, 139, o ajuste no 020. Autorizado pouso, 0, Xenemia 310. Voo 2043, pode esperar até 1-0. Voo 2043, autorizado alinhar e manter pistão 0. Alinhar mantém, 043. Boa noite, TAM 3831, acione a identificação desta via chegada a Bonf para 2000 pés, TNH no 020. Xenemia 310, direito no 219, decimal 1, 21, decimal 9, solo 09. 1, 219, a forma de direita, Xenemia. Xenemia 310, táxi via Alfa Juliette, portão 06. Alfa Alinhado pronto, voo 2043. Voo 2043, autorizada a decolagem da 10, vento 130 graus, 13 nós, e o ajuste no 020. Livre decolagem, voo 2043. Zero quatro três, Decolado aos 1-1, controle 1-2-0-8. 208, boa. Voador, boa noite, voo 2043. Boa noite, voo 2043, subavia saída da EL para o nível 360. 360, saída da EL, voo 2043. Voo 3831, autorizado final INS X-Way, pista 1-0, reporte estabilizado no localizador. Autorizando reporte estabilizado, pista 3231. 2043, chama o centro Recife 125, decimal 1, alterne 133, decimal 95. 251, 3395, boa. Salvador, muito boa noite, gol 1973, centro de informação Charlie, na posição 4, autorização para o Galeão. Gol 1973, prepara, Dael Leda Irume e aguarda a cópia. Dael Leda Irume, vai dando cópia, gol 1973. Localizador, 3831. 3831, complete, aproximação final e chame Torre Salvador na frequência 18, decimal 95. 1895, boa noite. Salvador, boa noite. Tá 3831, ILS 190, visual, baixou e travou. Pesado, Galeão, rota conforme o plano, nível 360, decola da pista 10 após a decolagem curva à direita na saída da El Leda Irumi. Transponder 5555, controle 120, decimal 8. Voo 978, autorizando Galeão nível 360, decola da 10 com curva direita, saída da El, transição Leda, depois Irume. Transponder 5555, controle 12080. 1973, cotejamento correto, chama pronto para o estacionamento. Chama para o estacionamento, voo 973. Salvador, voo 1973 na posição 4 para o perfeccionamento. 1973, posição 04, autorizado, chame táxi. Autorizado, perfeccionamento, chame para o táxi, voo 1973. Lembrou? 3831, solo no 219, aos 2. Solo Salvador, boa noite, 3831. Tá 3831 no táxi via Alfa, reporte antes da táxi Juliette. Alfa antes da Juliette, 3231. Salvador, boa noite, eu estou 3285 antes, eu vou mostrar a carne, portão 2, autorização Fortaleza. Está 3258, autorizado, Fortaleza, via Upezulu, no 9, Bangu, após segue conforme rota. Nível 370, decola da pista 10, após a decolagem curva à esquerda, na saída Momo, transição Froti. Transponder 5561, controle 120, decimal 8. Autorizado, Fortaleza, nível 370, Fortaleza, 19, Bangu. Decola também, curva à esquerda, saída Momo, Froti. Acana 5561 e o controle de carga 120, decimal 8, 3258. Então 3858, cotejamento correto, chama pronto para o pushback funcionamento. Paulo Salvador, para o táxi do gol 1973, 166, 1330, Guarulhos. 1973, autorizado táxi direita ainda até o ponto espera da pista no 0, no ponto espera torre 1-8, decimal 95, CNH 1020. Direita ainda, ponto espera da 10, torre 1-18, decimal 95, gol 1973, boa noite. 3231, no Juliette, portão 07. Juliette 07, no 3231. A 3305, boa noite, via chegada Mari, desça para o nível de voo 050. Via para o 050, da 3305. O Chalamé 310, informação em curso, a Charlie, pronto, cópia? Boa, Charlie, na 612, pronto para a cópia, 3310. O Chalamé 310, autorizado Recife, via Upezulu 17, nível 350. Decola da pista 10 após a decolagem, curva à esquerda na saída Tuca Transição Aru. Transponder 5560, controle 120, décima 8. Certíssimo, nível 350, via para o aluno 7. Decola da 10 por uma esquerda, Tuca Aru, 5560, 108, acelera 6310. Acelera 6310, protegimento correto, chama pronto, pushback experimento. Trabalhar para ponte de acionamento 6310. T073G autorizado, autorizado. Liar e decolar para o Tuna Zero. Levanta 080 graus na 09 e o ajuste do altímetro na 02. Autorizado, liar e decolar para o Tuna Zero, voo 1973. Chama o controle? 1208, controle decolado aos 32. 208, boa noite. Controle de Salvador, muito boa noite. Eu vou 1973, saída Tael, passando 3 e 100. 1973, boa noite, contato radar, submantenho nível 360, via saída da El. Via saída da El, sessão para o 360, gol 1973. Autoriza pro Odileda presente para o gol 973. Pro 973, autorizado, vá na pro Odileda. Pro Odileda, da presente o gol 973. T3305, voo Iduna, desça para 2000 pés, o ajuste no 020. TAM 3305 autorizado e ILSXT reporte estabilizado. Estabilizado, TAM 3305. 096 com a Charlie, autorização Fortaleza. Uno 096, aguarde cópia. Aguarda, obrigado. Sinal 25, decimal 1, alternativa 33, decimal 9. Boa, 973, chama centro Recife, 125, 1 alternando, 1339. 136, decimal 95. 95, boa noite. Tá 3858 autorizado, portão 02, chama ataque. Salvador, boa noite, azul 2795, transfere, matou a noite 0, 110. 2795, assessor em identificação. 2795, passando o ponte. 2795 está em contato radar, 66 milhas, Nordeste Salvador, voe Bonf para interceptar a chegada Bonf e reposte ideal para descer. Sétima prova de Bonf, então é só para você, 3305, complete a aproximação final, chame torre na frequência 1.8.95. 1.8.95. Salvador, Cono 096. Salvador, Cono 096, aguarde o meu toque. Vale. Salvador, boa noite. Santos 3305. Nosso marcador externo baixou, travou. Visual, pista 10. Tá, 3305, autorizado pouso, pistola 0, vento 1, 05 nós, ajuste do altímetro no 020. 1020, tem livre pouso, pistola no 0, tá, 3305. Poderia confirmar a condição de pista molhada, senhor? Salvador, tá, 3305. 3305, livre pouso, vai tomar centena 05 nós, ajuste no 020. Pistola 0 encontra ciúme no momento. Ciente, tem livre pouso, 3305. 158, autorizado, táxi direita Índia até o ponto de espera da pista no 0. No ponto de espera, torre, 198.95, QNH 1020. Ciente Índia, ponto de espera 10, torre 295, 358, boa. Boa noite, 3258, autorizado ali e manter pistola no zero. Ali manter no zero, 3258. O 096, pronto, cópia? 096. Bono 096, autorizado Fortaleza, via rota do plano, nível 370, decolado a pista 10. Após a decolagem, curva à esquerda, na saída Momo, transição Froti, transponder 5566, controle 120.8. Autorizado, Fortaleza, no 370, via rota, decolada 10, curva à esquerda, na Momo, outro, missão Froti. 5566, transponder 208, controle 10.9. Na 096, cortejamento correto, chama pronto, pushback, acionamento, portão 9. Maravilha. Alô, Salvador, boa noite, está 3305, táxi via Alfa, reporte antes da táxi 6 Juliette. Alfa, reporte antes da táxi 6 Juliette. 303, boa noite, Sérgio. Ana 3, boa noite, via chegada Bonf, desça para o nível de voo 050. Que bom, 050, leva. Para descer do azul 2795, desça para 4000 pés, o ajuste é no 020. Desculpa, 2795. Então, 0905. Desça para 4000 pés, o ajuste é no 020. 4000 pés, 2795. 1850, decolado 49, controle 1208. 308, obrigado. Controle Ocean 3858. 3858, boa noite, está em contato radar, mantém o nível de voo 370 via saída MOM. 370 via Ocean 3858. Solo Salvador, está 3805, boa noite novamente, posição 3, sente informação, Charlie. 3815, aguarde cópia. Não aguardo, 3815. Está 3305, ingresso Juliette, portão 05.